da casa grande, ainda me lembro dos meus dias de infância mais risonhos. Mãe Maria de voz doce e sonolenta, Mãe Maria que chorava no meu pranto, Mãe Maria que embalava minhas lendas, Mãe Maria que sonhava nos meus sonhos. Depois eu parti, Mãe Maria, outros sonhos mais belos sonhei. E as lendas que você me dizia, Mãe Maria, de outros lábios também depois eu sofri, Mãe Maria, outras mágoas maiores eu provei, e as lendas que você me dizia, em outras mãos eu deixei.